Doutor Almir, resposta imediata para a sociedade, isso é bom, quando se tem êxito em determinados fatos, que a sociedade fica satisfeita. O homem, o Tonhão, já está preso à disposição da justiça. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Ezequias e ouvintes da Líder FM. Na verdade, é um fato lamentável, triste, que aconteceu na última sexta-feira, quando o senhor Antônio Carlos de Figueiredo golpeou sua ex-companheira com aproximadamente 12 facadas, né, sendo a mesma socorrida, encaminhada ao hospital regional de Irecê, e graças a Deus e a intervenção médica, a mesma não veio a óbito. Imediatamente nós tomamos conhecimento desta tentativa de feminicídio, nos deslocamos para a cidade de São Gabriel com a equipe aqui do SI, o apoio do investigador também de Lapão, João Paulo, e nos unimos com a doutora Mari Silva, que é a delegada titular da cidade de São Gabriel. A mesma já estava colhendo depoimentos de testemunhas, né? E enquanto ela já estava providenciando aí formalizar o procedimento, eu consegui manter contato com o Tonhão através de telefone. Um irmão dele compareceu na delegacia e nos forneceu o número do Tonhão. Nós ligamos e a partir desse momento nós já começamos a fazer tratativas para que o mesmo se entregasse, né? Que a gente pudesse localizá-lo e ser feito todo o procedimento, ser feito flagrante e a comunicação posterior à justiça. Ele, num primeiro momento, se apresentou bastante receptivo ante a ideia de se apresentar naquele momento. Mas a verdade é que ele não se apresentou. Acabou de cometer ali o delito e evadiu-se do local, deixando a arma que foi utilizada no crime também lá no local, né, e ficou aí pelas redondezas de São Gabriel, de Jussara, né. Na própria manhã da sexta-feira a gente conseguiu alguma informação de que o mesmo estava na região lá de Recife, de Jussara. Fizemos uma incursão lá no povoado, mas não obtivemos êxito na captura do Tonhão, né? Imediatamente também chegaram três guarnições da Polícia Militar no mesmo local, né? Receberam a mesma informação, que o mesmo se encontrava lá na região, e juntamos com a equipe as equipes da Polícia Militar e fizemos rondas em diversas localidades que o mesmo poderia ter sido encontrado. Né? Mas, doutor, o senhor teve êxito nesta prisão em tempo hábil, porque deu resposta para a sociedade. O senhor checou a vida pregressa desse indiciado? Ele tem passagem pela polícia? E por que ele demonstrava medo de se apresentar ou medo de morrer, doutor? Veja bem, ele está sendo investigado por doutora Mari Silva, que é a delegada titular de São Gabriel, é a presidente do inquérito. Nós apenas hipotecamos o apoio que deve ser feito pela coordenadoria às cidades que compõem a 14ª Corpim, né, mas todos os procedimentos estão sendo presididos por doutora Mari Silva. Com certeza ela está buscando todas as informações acerca da pessoa de Tonhão, né? Eu não tenho conhecimento de que ele já tivesse alguma passagem pela polícia, não tenho conhecimento, mas tudo isso está sendo averiguado lá por doutora Mari Silva. Como eu estava dizendo, nós não obtivemos êxito naquele primeiro momento para efetuar a captura do Tonhão, e doutora Mari Silva, ela protocolou na justiça, na própria sexta-feira, um pedido de prisão preventiva, né? Na segunda-feira pela manhã, teve o parecer favorável do Ministério Público. A Justiça da Comarca de Irecê deferiu o pedido de prisão preventiva, né, e nós buscamos de todas as formas convencer o Tonhão a dizer onde ele estava para que a gente pudesse cumprir o mandado de prisão, o que aconteceu, né, na noite de ontem, após um contato telefônico mantido com o escrivão da delegacia de São Gabriel. O mesmo se mostrou confiante na polícia judiciária, né, e combinou de se entregar lá em Recife de Jussara, como foi feito, né? Eu não sei qual era o receio dele de se entregar já há mais tempo, né? Mas creio eu que, devido à ação da Polícia Militar junto com a Polícia Civil, que ficou durante todo o tempo de sexta-feira para cá tentando capturá-lo, ele pode ter ficado com receio dessa ação policial na região, que tinha o objetivo de capturá-lo, né? Mas vamos confiar no trabalho que está sendo feito lá por doutora Mari Silva. O inquérito, ela vai concluir dentro desses 10 dias, né? Graças a Deus, a vítima não veio a óbito, está lesionada, ainda se encontra internada no Hospital Regional de Irecê, mas é um crime elucidado, a resposta foi dada e o Tonhão está preso à disposição da justiça. Doutor, obrigado pela parceria que o senhor faz com a imprensa, e fica aí a extensão da 14ª Coordenadoria, o senhor como coordenador, com a nossa Irecê Livre FM. E também esse trabalho que o senhor fez, essa parceria que o senhor tem, que é muito difícil, é um coordenador reunir todas as entidades e ter esse relacionamento de polícia, entendeu, como o judiciário, a polícia militar, a polícia civil. Parabéns ao senhor em ter conseguido assim, entendeu, trabalhar em conjunto com o juiz, com o promotor, com as nossas polícias. Então isso é louvável, né, doutor, essa parceria. Quando o senhor precisa, o senhor tem extensão aos gabinetes. Nós realmente temos que agradecer todo o apoio que é hipotecado entre as polícias, né? A Polícia Civil, a Polícia Militar aqui com o 7º Batalhão, na pessoa do Tenente Coronel Ribeiro, pessoa formidável, de fácil acesso, né? Qualquer momento que a gente precisa de um apoio, um contato, a gente liga, ele prontamente está disposto a atender com toda a sua corporação. O Major Maltês, com a CIP Semiárido, da mesma forma, né? Todas as vezes que nós buscamos manter um contato solicitando um apoio, a CIP Semiárido está prontamente disposta e atende ao nosso chamado. Agradecer aqui também ao Tenente Coronel Carlos Augusto, comandante da Rondesp, que de igual forma também sempre atende às nossas solicitações, esse apoio, né? E mostrar que as forças policiais elas têm que realmente buscar estar interagidas, né? Estarem ligadas e unidas para combater o crime, porque a cada dia que passa a criminalidade ela tem se organizado, né? E busca dificultar a elucidação dos crimes. Mas quando as polícias elas se unem, as forças policiais elas se unem e tem o apoio também do Ministério Público e da Justiça, como é o caso aqui da região de Irecê, graças a Deus é uma parceria, uma relação bastante aberta, né, entre as forças policiais, o Ministério Público e o Judiciário, né, tudo isso busca facilitar o nosso trabalho para combater a criminalidade. Agradecer também o apoio que nós temos aqui, a abertura com a imprensa local, que sempre que há necessidade o espaço está aberto, e dizer que nós estamos aqui disponíveis também para dirimir quaisquer dúvidas. Obrigado, doutor. Faço extensão do seu gabinete com a Rádio Líder e muito obrigado pela gentileza. Obrigado, doutor. Falamos com o doutor Almir, que é coordenador regional de polícia, dando resposta também do trabalho aqui na 14ª Corpim. Obrigado.